Os grandes pensadores, por exemplo, Santo Agostinho, dirão que Deus não se pode conceber em termos de espaço nem de tempo. Não tem sentido perguntar o que é que Deus fazia antes da criação do mundo. Simplesmente, para Deus, não há tempo, assim como não há espaço. Seja como for, aparece desta vez a afirmação de que a realidade não é só isto. A afirmação de que foi alguém que é pessoal, que é bom e que é infinito, que criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas e na Idade Média acredita-se que Deus continua na sua providência a orientar todos os fenómenos, a ponto de que, um pouco ingenuamente, se imaginar que se chove ou faz sol, é Deus quem o determina. Se alguém morre ou se salva de uma doença, ali está a vontade de Deus. A Idade Média procurou a verdade. Em todo o caso, procurou a verdade com limites. Lê e acredita na Sagrada Escritura, mas tem uma interpretação demasiado literal e ingênua. Com o tempo, fomos aprendendo que a Escritura, como qualquer texto, não pode ser lido à letra. E aprendemos também que qualquer leitura à letra acaba por prejudicar a verdade. Gostava de fazer alguns reparos ao pensamento teológico da Idade Média. Como a Idade Média acredita à letra na Bíblia, acredita à letra que Deus criou um paraíso terreal e lá pôs Adão e Eva, e que os expulsou porque eles tinham pecado, e fora disso eles imaginam que eles continuariam. Agora, essa imagem do paraíso terreal a mim parece extremamente perigosa. No fundo, lançaram na Igreja uma ideia que persiste até hoje, de que devia ser possível um mundo onde não houvesse problemas, uma espécie de jardim de infância para pessoas crescidas, onde estivéssemos todos em paz, não nos zangássemos, mas também não tivéssemos que resolver coisa nenhuma. Não tivéssemos que resolver coisa nenhuma. Deus resolvia tudo por nós. Ora bem, esta imagem continua a encantar certas pessoas. A nota à margem é uma cantiga da catequese, que eu proibi nas igrejas onde vou, que é aquela cantiguinha guiado pela mão, com Jesus eu vou. Acho que o tema aqui é o mesmo. O sonho de ser guiado pela mão, de não ter que pensar. Eu troquei a letra e disse, guiado pelo amor, com Jesus eu vou. Bom, esta, portanto, é um aspecto da teologia medieval que tem consequências para o futuro, que eu gostaria que não fosse retomado na nossa cultura. Um outro aspecto, nós acreditamos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Acreditamos que o Pai enviou o seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo não é a nossa condição. Ora bem, a Idade Média pensa e escreve, e os grandes teólogos escrevem, que Jesus, sendo Deus verdadeiro e homem verdadeiro, como todos nós acreditamos e continuamos a acreditar, estava constantemente diante do Pai, digamos, enquanto o homem estava com os santos no céu, na chamada visão beatífica. Assim sendo, Jesus também não tinha dificuldades nem problemas. Podia fingir que se espantava quando os homens diziam uma coisa engraçada, podia fingir que se cansava quando os homens diziam uma coisa aborrecida, mas no fundo tudo era já patente para ele. Digamos que a teologia medieval vai bastante nesta linha. A teologia dos nossos contemporâneos não gosta disto, e eu confesso que prefiro os nossos contemporâneos. Os nossos contemporâneos retomam a afirmação de que Jesus é Deus verdadeiro e homem verdadeiro. Mas dizem que faz parte da condição humana nós não dominarmos o futuro. Nós não termos patente o que vai acontecer. Nós temos de viver no risco. E os teólogos contemporâneos atrevem-se a dizer que a grande maravilha é que a pessoa de Jesus é a pessoa do Verbo de Deus. Jesus tem a sua condição divina e assumiu uma condição humana, mas nessa condição humana tem uma inteligência finita, uma vontade finita e necessariamente conhecimentos finitos. Portanto, Jesus, os santos tiveram revelações. Jesus pode, evidentemente, o Pai pode revelar-lhe coisas, mas fora disso, Jesus aprende como nós aprendemos, e a Epístola aos Hebreus não se coíbe de dizer que Jesus aprendeu a obediência no sofrimento e que assim se tornou perfeito. E que foi a partir dessa perfeição que ele nos dá a salvação. Bom, isto parece-me que seria um bocadinho estranho para a teologia medieval, mas que para os nossos contemporâneos parece muito razoável. Ora bem, assim sendo, põe-se um outro problema. Jesus, de acordo com a teologia medieval, não tem dificuldades, sabe tudo o que vai acontecer. De acordo com as nossas teologias, não anda como nós. Tem que arriscar. De acordo com a teologia medieval, Aí há uma influência nítida, que foi de Santo Anselmo no século XI. Santo Anselmo escreveu um livro célebre, Porquê um Deus Homem? E explicou, e isso envenenou todas as outras teologias, que a ofensa que o pecado dos homens faz a Deus tem qualquer coisa de infinito e só pode ser sanada por um ato infinito. E que então o Filho se ofereceu ao Pai para morrer por nós, oferecer assim uma satisfação infinita para que nós pudéssemos ser salvos. Assim aparece uma espécie de negócio entre o Pai e o Filho para a nossa salvação. Bom, este tema a teologia medieval achou mais ou menos razoável, a nós parece-nos um tanto exótico, que o Pai ache para salvar os homens parecida na morte de seu filho e que haja essa combinação entre os dois.